Senhor, teu chamado ecoa no coração que se entrega, uma oferta alçada em amor, de ouro e prata como flor, o linho fino e as cores azul, púrpura, vibrantes amores. Em cada gesto um coração, fazemos um santuário, nossa adoração. Vem, habita entre nós, Santo Deus, faz-nos tua voz. Na arca do testemunho, teu amor é nosso sonho. Querubins em adoração, cobrindo o altar com a tua unção. A mesa pronta, o pão da vida. Em tua presença a alma é nutrida com especiarias, o incenso a subir. Cada oração um desejo de te ouvir. Castiçal de ouro, luz a brilhar. Sete lâmpadas à noite a iluminar. Fazemos, Senhor, conforme o teu querer. Em cada passo queremos te ver. Vem, habita entre nós, Santo Deus, faz-nos tua voz. Na arca do testemunho, teu amor é nosso sonho. Querubins em adoração, cobrindo o altar com a tua. A visão mostra-nos o modelo, a tua direção de um talento de ouro, tudo a fazer na tua glória. Queremos viver em cada peça um milagre. Na tua casa somos filhos. Não há desgaste. Vem, habita entre nós, Santo Deus, faz-nos tua voz. Na arca do testemunho, teu amor é nosso sonho. Querubins em adoração, cobrindo o altar com a tua unção. Abertos te adoramos, em cada oferta te nos entregamos.